nervosa calmaria. Quando todo mundo pensava que ia se divertir para caralho, é bem aí que o pânico todo já correria na esquina. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. Homens, fardas, cacetetes, camburões, abusando da lei com suas poderosas credenciais. A noite pega o sangue de outro, deixa a noite rolar. Deixa a noite rolar. Sujou canos silenciosos, nervosa calmaria. Quando todo mundo pensava que ia se divertir a beça, é bem aí que o pânico todo correria na esquina.